Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Antena Web. Tal como eu disse na edição anterior, hoje vamos dedicar-nos inteiramente ao heavy metal, a música mais pesada. A edição de hoje vai ser ainda mais pesada do que a edição anterior. Vamos começar com um tema de Arida Vortex, da McDonald's de Jack in the Box. É uma música já de si pesada. Bah, esta música também é decidida de ser assim tão pesada, mas enfim, é um tema tipicamente heavy metal. Vale a pena ouvir, ainda assim, porque é um tema que está, como eu fiz aqui a referência ontem, muito bem orquestrado. Vamos também ficar com Fields of Salvation, dos Off Grief, duas músicas que abrem esta edição de Nossa Nota 7 para domingo, dia 18 de novembro de 2012. Vamos à música então. Desde já ficamos então com este Jack in the Box de Arida Vortex. Thank you. Pois é, e agora sim entramos no momento de maior peso desta edição da nossa Nota 7, sempre instrumental. Vamos ficar com ainda mais peso, digamos assim, com o tema Micronist, música de Katsu Ota. Por ouvir também a 5ª Sinfonia de Vitaly Kupri, um nome incontornável no mundo da música rock, no mundo da guitarra, né? Da guitarra, e aí está ele, ao máximo, com esta 5ª Sinfonia, então. Antes temos de Katsu Ota o tema Micronist. Daqui a pouco, as despedidas. We'll be right back. Simplesmente fantástica esta música de Vitaly Kupri. Foi com ele que fizemos esta segunda sequência e esta sua quinta sinfonia. Agora as despedidas, vamos acabar em português, já vamos saber porque eu digo isto. Planetarium, um título diferente para um género de heavy metal diferente. É do grego Bob Katsounis. Este nome que acabou por ganhar algum sucesso a nível internacional, mas sobretudo na Grécia, no mundo da música mais hardcore. Bob Katsounis traz-nos então a versão instrumental este seu Planetarium. Já os Moonspell, o grupo português, vão-nos trazer Proliferation. É verdade. E é com esta música, como é lógico, a versão instrumental, que nos despedimos. Desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 Entre Noé. Voltamos a encontrar-nos no próximo dia 24. Eu estou à sua espera. Fique bem, tenha uma boa tarde e até à próxima semana.